vai, acorda vai, acorda vai, acorda vai, acorda vai, acorda vai, se não a casa cai, então acorda vai, acorda vai, acorda vai, acorda vai, acorda vai, acorda vai, se não a casa cai. Responsabilidade na passe do microfone, formador de opinião. Na guerra puxando o bojão, tenta bater de fronte, se não vai voltar. Quem vem de onde eu venho já cansou de explicar. Acreditar no jornal não dá pra rua manifestar. Não se esconda aqui, é nóis, faz o povo desgosto na cara do cidadão. Na tela da Atena gesticulando, fique um macaco de circo. Ridículo seria legião, depredar um local que você constrói como forma de manifestação. Liberdade de expressão no papel é perfeito, mas não tenta te calar com uma bala no peito. A respeito quem diz que vim pra ser eterno, morro com tiro no peito, no casima no caderno. A respeito que diz que vim. Eu venho da lama, bem longe da fama, onde a fome clama todo fim do mês. Sem essa de Obama, é só Osama, que quem reclama nunca tem vez. O drama de nós, exposto na voz, na mira do goi, que impõe lei em maus lençóis. O ódio corrói, os heróis daqui mata herói de vocês. Rosto vendado pela TV, obrigado a ver o neguinho na dura. E anoitece, o rap aparece, sendo cão guia pela noite escura. Sendo assim, os da lei não gosta, e eles mesmo caçona o cão. Negue de bombeta, entende da treta, não dá motivo, mas motivação. Desde pivete o sistema te induz a baixar a cabeça, pra te deixar iludido, fudido, oprimido, que vira bandido ou então depressivo por não se encaixar no falso padrão que é imposto pra nós. Eles não querem que a gente pense, nossa missão pro governo é bom, eles pensam que não, mas eu tô ciente. Vim na missão de mostrar pra você o que a mídia distorce pro povo não ver. Nação sem noção pela alienação, é a televisão controlando seu ser. Enquanto um racista preconceituoso vira presidente da comissão de direitos humanos, a massa ignora, pois ela se importa mais com o paredão. Cuidado de for pisar, querem ver você cair. O que você for falar, muitos não querem ouvir. Vivo pra te alertar, eles querem só pra mim. Se prepare pra lutar, suas histórias estão aí. Cuidado de for pisar, querem ver você cair. O que você for falar, muitos não querem ouvir. Vivo pra te alertar, eles querem só pra mim. Se prepare pra lutar, suas histórias estão aí. Pra tirar, pra mostrar que é lá que eles querem nos deixar. Rap é alertar, pra te fazer pensar, te fazer enxergar, preparar pra lutar, pra saber protestar, poder argumentar, fatos interpretar e não só concordar, te fazer questionado, porque duvidar, o próximo ajudar ou bem multiplicar. Mentiras, malícias, milícias, perícias que forjam os fatos, os ratos omissos ao povo, propícios ao jogo do não sei quem fui que dilui os seus gastos. Com rédeas que prendem aos que manipulam, não serei omisso ao seu porco acúmulo. Sabendo demais e sem nada saber, o que eu puder dizer não irá pro meu túmulo. Não! Do portão pra fora, tá foda, nego. Rondão apavora, os cara vai, se afoga na droga, já quer ser a morta, nego. Oh, o doce te explora, nego, chegou. Doce, balinha, o lance, o canque, o hashi, punk, o prance, o pó. Me diz qual você pegou, no final por qual você se apegou. Quantas mina no grau você se apegou. Quantas vezes vem louco, se viu, dando soco que alguém que nem pegar tentou. Dobetei algum amigo, carregou. No fim da noite que ele sexo arregou. Dormiu depois de três dor, fumou dor de cabeça. Não importa, pois acorda querendo mais. Tem outra dose, lhe traz. Que o seu corpo quer mais, mais desse efeito que faz. Se sentindo em paz, veio de longe dos pais. Pensando bem, aliás, vai caminhando pra trás. Eu só lamento, vai, vai, vai, fazer vai. Com tanta informação, mergulhe só de ar. Aguentar o seu pulmão caleci. Galera, mano, quem se envolver em assunto do louco, louco, pira com tanta ideia. Vai para outra, para outra odisseia. Vai na cautela, mano, jogo é sujo. Jogo é sujo, é sete palmos do piso que tamo marujo. SC, o no poquito de cor. Sem chamar para el poe. Lo para si vivir mejor. Si vivir mejor assim. Mano, te leva assim, mano. Te leva além, pode pá. Que internet te arrasta, man. Se te arrasta também, mano. O tombo é quieto, eco, eco é lá. Ação é fator que nela gera treta. Cuidado de for pisar, querem ver você cair. O que você for falar, muitos não querem ouvir. Vivo pra te alertar, eles querem só a mim. Se prepare pra lutar, suas histórias estão aí. Cuidado de for pisar, acorda vai, acorda vai, acorda vai, acorda vai, se não a casa cai.